E vamos falar agora de saneamento básico aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estou recebendo o Newton Pérez, ele que é gerente regional da Sanepar aqui na Terra das Cataratas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da RCI. Sanepar que atende, né, o município de Foz do Iguaçu. Acho que todos os municípios aqui da nossa região também são atendidos pela Sanepar, né? Exatamente. Aqui a região é integralmente atendida pela Sanepar. Eu falo isso porque tem alguns municípios, né, a Sanepar não está presente nos 399 municípios aqui do Paraná. Alguns, Marechal Cândido Rondon... A nível de Paraná, nós atendemos 345 municípios dos 399. E mais um município no estado de Santa Catarina, que é Porto União, que é divisa com a União da Vitória. Foz do Iguaçu, 100% aí atendida pela Sanepar, que está anunciando, inclusive, novos investimentos. O que é que está sendo feito neste momento? Bem, Guilherme, a Sanepar tem um processo de planejamento para manutenção do abastecimento em todas as cidades, né? E Foz do Iguaçu não é diferente, até pela característica de Foz do Iguaçu, de uma expansão urbana bastante ampla, né? Em razão disso... Nós temos investimentos agora na ordem de 2 milhões e meio nessa primeira etapa, que vai trazer toda uma garantia de abastecimento para toda a região sul da cidade, né? São investimentos de grande porte, tubulações grandes, então é uma forma da Sanepar estar antecipando e dando condições para que o município se desenvolva e cresça com atendimento e saneamento da maneira correta. E até bom a gente esclarecer quanto a isso, porque aqui em Foz do Iguaçu hoje existem basicamente duas fontes, né, de captação de águas, né? Uma é específica para a região aqui sul da cidade, o rio Tamanduazinho ali? Nós temos duas captações, como você bem frisou. Nós temos uma na Vila C, que é a principal captação, que coleta água do lago de Itaipu. E nós fazemos a captação ali. Ela representa praticamente 70% do abastecimento. E a região do Tamanduá, hoje nós temos o manancial do Tamanduá, que são os outros quase 30% do abastecimento. Essa captação do Tamanduá que vai sofrer a maior intervenção, a região de abastecimento dela, porque hoje existe um encontro desses abastecimentos na região central da cidade, e que com essa nova obra nós vamos fazer toda uma distribuição do abastecimento de uma maneira que venha garantir esse abastecimento e garantir o volume e a pressão necessários para toda aquela região de grande expansão. E você citou essa questão da expansão, né? Porque isso é até uma das complicações que a gente nota aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque muitas vezes acabam surgindo bairros dispersos, e para fazer a interligação, levar, né, água, levar esgoto até lá, é um processo um tanto complicado, né? Toda a característica de Foz do Iguaçu ainda não é a de verticalização, que a gente chama. Então nós não temos muitos edifícios em relação ao número de loteamentos, e a expansão urbana ela está se dando da região sul à região norte, à região leste, em especial ali a região de Três Lagoas também. Então são loteamentos bastante distantes que demandam um investimento bastante expressivo em infraestrutura, não só de saneamento, né, como também a de avenidas, enfim, a parte de educação, escolas, estruturas para a população. Então, como você já falou, a questão das distâncias, né, nós temos uma dificuldade em vencer de uma maneira mais ágil essas expandir de uma maneira mais ágil, justamente porque acabam ficando alguns espaços vazios entre a área urbana já consolidada e esses futuros loteamentos, e que tornam esse processo um pouco mais demorado, um pouco mais oneroso. Mas como nós temos a obrigação e o dever de estarmos atendendo, a Sanepar tem todo um planejamento para poder atender essas demandas e faz essas análises com bastante antecedência. As projeções que nós temos, lógico, baseado em números, em um histórico que nós já estamos acompanhando já nesses longos anos que a Sanepar atua na cidade, demonstram que a região sul é também uma região de grande expansão. Já teve houveram bastante investimentos em termos de moradias, né? E temos um adensamento grande naquela região ali, Jardim das Flores, Ana Rover. Então, por isso, é uma das principais atenções que a Sanepar está dando para garantir esse abastecimento tão importante para a população. Agora você citou aí investimentos, né, que estão em andamento aí de mais ou menos 2 milhões e meio de reais. Existe um pacote também maior ainda que chega a quase 25 milhões em investimentos. Né? Exatamente. Então, nessa primeira etapa que a gente chama, nós estamos fazendo todos os anéis de interligação. Então, para o ouvinte que está ligado na rádio, para que possa entender, seriam tubulações de reforço. São tubulações de grande porte que serão feitas em várias regiões ali, iniciando já na Javier Coelho, ali no Jardim Elisa, indo em direção a Morenitas, enfim, são em vários locais, mas são estruturas enterradas, questão de tubulação mesmo, é a malha hidráulica que nós chamamos. E os demais investimentos vão ser em estruturas operacionais, como estações elevatórias, né, de bombeamento de água, para que possa estar melhorando a distribuição e garantindo, como eu já disse anteriormente, tanto o volume de água e também a pressão na rede adequada para que todo o entorno seja beneficiado e atendido. Como é que está o atendimento até aqui em Foz do Iguaçu com relação às coberturas, né? Cobertura de água e cobertura de esgoto. Como é que estão os percentuais atualmente? A Sanepar, já há muito tempo, nós temos 100% do atendimento da área urbana com abastecimento de água potável e próximo de 79%, 78% com a cobertura da rede de esgoto, né? Lembrando que a rede de esgoto é um compromisso do governo do estado de estar fazendo toda a expansão da rede, porque a universalização do saneamento ele se dá especialmente não só com abastecimento de água, mas também com a rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, desse esgoto coletado, 100% dele é tratado. Então, também sofre a mesma dificuldade de execução, até porque as obras de esgoto ela tem um valor muito superior e uma complexidade técnica de implantação muito superior à da água, porque ele trabalha por gravidade, tem toda uma condição para que seja feita a implantação. Então, por isso, ela não avança na mesma velocidade que a água, mas nós já temos vários projetos, estamos em execução de várias extensões de rede, né? A Sanepar tem um programa chamado Expansar, que é um programa bastante interessante, justamente para fazer a cobertura da malha de rede de esgoto nessas regiões onde que você até comentou das expansões, né? Então, são locais onde anteriormente não havia nenhuma moradia. A Sanepar não executa o investimento de esgoto por razões óbvias, né, de que não tem a necessidade de coleta. Com a expansão da cidade, nós estamos acompanhando essa expansão na medida do possível, atendendo esses vazios que anteriormente eram vazios urbanos, hoje, como com áreas consolidadas, a Sanepar vai levando saneamento a toda a cidade. E eu até comentei aqui fora do ar sobre a questão dos avisos, né, que a Sanepar emite, volta e meia, comunicando sobre manutenção que será feita na rede, alguma obra ali que forçará, né, a interrupção do abastecimento. E sempre me chama a atenção porque no finalzinho ali tem um aviso sobre a questão da caixa d'água, né, que as pessoas que não têm caixa d'água, claro, vão ficar aí sem o fornecimento de água. Existe ainda, tem um levantamento, algo parecido, assim, que mostra aí o quanto de pessoas aqui na nossa cidade não tem caixa d'água no seu domicílio? Nós temos mais ou menos uma análise pelo volume de atendimentos que nós fazemos, algo em torno de 25 a 30% dos imóveis ainda não dispõe de reservatórios, né? Que é alto, domiciliares, né? Que a gente chama caixa d'água. Então, isso prejudica o próprio morador. Quando alguma intervenção é feita ou algum tipo de problema operacional acontece, nós temos aí eventualmente em dias de grandes ventanias, situações climáticas aí que temos a interrupção do abastecimento de energia elétrica. Então, até a retomada desse, o retorno dessa energia, quem não dispõe de uma caixa d'água e depende do fornecimento direto, lógico, se não houver o bombeamento, ele vai ficar sem água. O que é recomendado, até a própria Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que você tenha pelo menos um reservatório de 500 litros dentro do imóvel para que possa garantir as 24 horas de abastecimento. nós temos interrupções que são as menores possíveis e as mais rápidas possível, né? Tecnicamente, às vezes ocorre algum problema operacional e nós temos que fazer algum tipo de intervenção. Só que essas intervenções, a interrupção ela é a curto prazo, e a retomada do sistema ela demora um pouco mais do que o prazo do serviço. Então, por isso, algumas pessoas acabam ficando sem o abastecimento. Agora, importante, você falou algo que é muito de grande preocupação para nós, que é a questão da informação. A Sanepar preza a informação ao seu cliente e, por isso, nós temos, em especial nessa obra, uma preocupação maior. Por quê? Porque são grandes regiões que vão sofrer algumas intervenções. Então, essas intervenções vão ser repassadas a toda a população de várias maneiras. Então, em todos os locais que nós estamos executando obra, qualquer cliente, qualquer munícipe que se sentir prejudicado ou quiser saber de algum tipo de informação, ele pode ligar no telefone de atendimento corporativo, que é o 0800-200-0115. Lá vai estar identificado que naquela região estão sendo feitas as obras, o horário que vai ser feita a paralisação ou que vai ser retomado o abastecimento. Antes disso, 5 dias antes, nós já vamos estar repassando a toda a equipe de comunicação, inclusive aos meios de comunicação, e a gente aqui agradece a RCI, que sempre é parceira e tem feito as divulgações dos avisos da Sanepar. Então a gente vai estar informando os locais onde vão ser feitas as intervenções, né, para interligação dessas redes, justamente para alertar a população e que sobre a eventual possibilidade de abastecimento. Só que, voltando a frisar, é sempre importante que todos instalem em suas residências as caixas d'água, de no mínimo 500 litros, para que dê um certo conforto, né? Nós não temos aqui muitas intervenções, a falta de água ela é bastante rara aqui no nosso sistema, por problemas normais. A gente faz limpezas de reservatório periódicos, né? Então, como qualquer residência tem que ser feita, a Sanepar não é diferente, nós fazemos. Então, para isso, temos que paralisar alguns locais de abastecimento. Mas a gente tenta amenizar isso da melhor maneira possível. E vamos também, em alguns locais, fazer através de veículos de divulgação de som, que às vezes as pessoas não estão conectadas, ligadas à rádio, ou não estão com a televisão ligada, ou naqueles momentos. Então, eles vão fazer uma circulação nos bairros que eventualmente sofrerão essas intervenções, para que alerte a população, justamente para amenizar toda essa problemática, que é uma execução de uma obra desse porte, que por razões de operacionais e de construtivas, a gente obrigatoriamente tem que ser feito de uma maneira destrutiva, né? Então a gente pede a compreensão de toda a população do entorno ali onde estão sendo executadas as obras, mas isso não tira da Sanepar a responsabilidade de estar refazendo, deixando organizada a obra, sinalizada, que é toda uma preocupação que a gente tem, né, não só com os trabalhadores que lá estão executando, mas com toda a população que está em volta. Apenas frisando, para quem não pegou aí o começo, né, da nossa conversa, agora e também para as próximas semanas, digamos assim, quais são os locais aí onde acontece essa atuação mais intensa e essas obras? Nós estamos, nessa semana, nós tivemos uma paralisação. Como vocês sabem, nós estamos com o tempo está instável, e quando há algum tipo de risco de chuva ou a precipitação, nós evitamos de fazer qualquer tipo de abertura de valas, justamente porque fica dificultoso o trabalho e prejudica todo o entorno ali. Então a gente evita esse trabalho. Isso já faz parte do procedimento da Sanepar, de não abrir valas em tempo chuvoso. Nós teremos ali a Javier Coelho, já é um dos locais que já foi executado. Nós teremos na Avenida dos Imigrantes também uma parte que será executada logo em breve, na Golfinhos, ali na região ali do Ouro Verde, na Papoulas também, e próximo à Rodovia das Cataratas. Então, em especial na Rodovia das Cataratas, a obra vai ser feita com com cravação, que a gente chama, que é a passagem da tubulação sem rompimento da avenida, né? Vai fazer por um método não destrutivo, que a gente chama. Mas todas as obras vão estar sinalizadas, identificadas, justamente para garantir a segurança tanto de quem está executando como de quem está transitando. Mas, basicamente, a região do Jardim Elisa e do Ouro Verde são os locais onde haverão as maiores intervenções. Conversei com o Newton Pérez, ele que é gerente regional da Sanepar aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui na RCI. Guilherme, para nós é uma satisfação e a Sanepar está à disposição para levar informação para toda a população da cidade.